Você, jovem Padawan, que acabou de chegar em casa, está cansado? Sentou na poltrona e jogou o pé para cima. Você, nobre Jedi trabalhador, que está na poltrona do ônibus, enfrentando aquele perrengue para chegar ao trabalho. E você, que vai ao trabalho na poltrona do carro. Relaxa, não liga pro trânsito não. Está começando mais um Liga da Poltrona. Eu sou o Leandro Tavares, seu host. Comigo eu tenho Carlos, o Homem dos Dados. O dado é o meu pastor e que a força nunca me falte. Estamos aqui também com o Diego, pai de dois. Boa noite, boa tarde, bom dia galera. Eu sou o Diego Delibora e provavelmente eu não fui o seu pai. E o hater que mais ama Star Wars, Juliano Viana. Olá, eu sou o Juliano e vida longa e próspera. Ou não. Para completar o time, tenho também o Sérgio Alves. Ou, como muitos conhecem, por Minduim. E a força é forte na minha família. Como já comentamos e você deduziu bem, o assunto de hoje será Star Wars, o despertar da força. O despertar também da Liga da Poltrona, né? Após um grande ato voltando aos podcasts. Então bora pro tema? Então, pessoal, direto e reto. Muito se falou de quando a Lucasfilmes foi comprada pela Disney e agora a decisão aí do retorno da franquia. Vocês acham que é necessário revisitar o mesmo universo criado pelo George Lucas com uma nova história? Direto e reto. Eu acho que não era necessário, mas foi uma decisão muito fácil pra Disney. Se você parar pra pensar, um universo tão amplo e te oferece tantas coisas, é óbvio, quando eles adquiriram isso, eles queriam expandir. Mas por que não tentar voltar e contar algo mais? Algo mais você diz no ambiente da trilogia antiga. Isso, porque inicialmente eles fizeram o quê? Eles trabalharam com os desenhos, eles tentaram trabalhar livros que foram lançados também, diversos, que foram colocados, tanto os que são considerados canônicos e os que não são, mas depois eles resolveram tentar o quê? Tentar contar um pouquinho mais, avançar um pouquinho mais na história de Luke, Leia, Han. E isso é possível. É possível ser feito. Se for bem feito, vai valer a pena. O que, que você acha, Diego? Você acha que deveria voltar com Han, Leia e Luke? Eu acho que a pergunta aí não é a questão da necessidade, mas eu acho muito legal o retorno da franquia e a venda de ingressos antecipados nos cinemas já fala por si só. É necessário ou não, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, o pessoal vai curtir demais, vai ter com certeza aquela polêmica que sempre tem do pessoal que defende, do pessoal que nota as falhas, mas de toda forma eu tô bem ansioso pelo filme e acho que vai ser bem legal revisitar. Tá assim a franquia. E a gente tem aqui na mesa um grande fã de Star Trek, cuja franquia já foi salva no cinema, né? O nosso querido Sérgio. Você acha que o JJ é o cara certo pra salvar Star Wars como ele fez com Star Trek? Eu vou dizer que o trabalho que ele fez em Star Trek me deixou muito contente, porque ele teve sacadas assim geniais de manter tudo que a gente já conhecia de Star Trek, quer dizer, nada do que foi passado nos seriados e nos vários seriados e também nos vários filmes que foram feitos de Star Trek, nada foi perdido e ele reconta a história, zerou e reconta um novo universo de uma forma formidável. Tem que tirar o chapéu para o J.J. Abrams, que realmente ele conseguiu trazer essa série que é emblemática para todo nerd que se preze, de uma forma formidável, e eu não tenho dúvidas de que ele vai fazer o mesmo por Star Wars. Mas nesse caso eu vejo uma pequena diferença na situação. Quando ele pegou a Star Trek, era claro pra ele quais eram os personagens que ele tinha que trabalhar. Existia toda uma história. Ele teve realmente uma saída muito boa, mas ele tinha que trabalhar com aqueles personagens. E o Star Wars, no fim das contas, ele tá podendo criar em cima disso também. E criar, que eu digo, com novos personagens, um novo panorama, pensando na parte desse novo império e tudo mais, essas coisas todas. Eu acho que, na verdade, o que acabou sendo um desafio, o que vai ser um desafio pra ele é exatamente isso, né? Saber trabalhar com essas coisas novas também. Mas é porque em Star Trek, né, Juliana, ele teve um grande trunfo na mão, que foi justamente colocar a viagem do tempo ao seu favor. Uhum. Você sabe muito bem, aqui nós já confabulamos várias vezes nas nossas reuniões que viagem no tempo sempre é problemática, porque abre brecha para um monte de possíveis e se, né? Uhum. E ele soube usar isso magistralmente em Star Trek, e que ele não vai ter esse recurso agora em Star Wars. Mas de qualquer modo, eu acho que o cara tem uma grande visão e ele vai pegar todos esses novos personagens, juntar com os antigos e que são clássicos e amados por todos os fãs, e com certeza eu acho que vai dar uma boa liga. Eu acredito no J.J. Abrams. E o nosso Homem dos Dados, falando sobre o universo, aproveitando esse tema aí, como ele tratou bem o universo de Star Trek, o que, que você acha? Você acha que Star Wars pelo trailer aí, tá seguindo pelo mesmo caminho? Eu acho que a Disney, quando adquiriu, ela sabia que o Star Wars tinha um universo muito amplo. Mesmo antes de comprar, já tinha muito livro, muito gibi, muito jogo de videogame, não é verdade? Então ela comprou um universo que já tava expandido de alguma forma, né? Ela só tava reutilizando tudo isso daí. E tem que prestar atenção também na produção, né? Quem que tá envolvido? São os mesmos caras que fizeram o roteiro dos três originais. Lawrence Kasdan tem costume de usar o quê? De ser nostálgico. Usar os mesmos personagens, os mesmos atores. Então tem o Harrison Ford, que ele ama de paixão, porque ele também foi o cara que escreveu Indiana Jones. Então óbvio que ele vai querer usar o Harrison Ford. Há boatos até de que, como são três filmes, né, novos, ele vai usar um personagem como a força principal, a força motriz de cada uma das histórias. Então nesse primeiro, como aparece bastante, é o Han Solo. No segundo seria a Leia e no terceiro seria o Luke Skywalker. Acho que por esse trailer aí, o J.J. Abrams mostra que ele tá dominando bastante esse universo, tá utilizando bastante todos os recursos e tá aprendendo também com o próprio Star Trek. Lembra que no Star Trek ele revelou antecipadamente quem era o Khan e aí isso fez com que a promoção do filme fosse danificada, aí inclusive a bilheteria foi abaixo do esperado em relação a isso e ele disse que foi esse motivo, que ele revelou mais do que devia. Nesse filme ele não tá revelando nada. Na verdade ele não revelou, né? Ele tentou, foi o contrário, cara. Ele se esforçou ao máximo pra esconder, mas era uma coisa que ficou muito óbvia por causa de vazamentos. Acho que o trabalho dele sempre foi pra tentar manter em sigilo que o cara é do Kang. Então ele ficou especialista em conseguir guardar os segredos, é isso? É o que ele tenta, pelo menos, né, cara? Eu acho que do cinema de hoje, se você parar pra pensar, ele e o Nolan são os dois que mais se esforçam pra esconder o máximo da história, da trama, o que for. Mesmo em Star Wars, agora a gente consegue especular, mas você não consegue ter uma certeza do que vai ser a história. É, não dá pra entender mesmo. E essa parte do Luke não ter aparecido até agora, as conversas estão desde ele ser um Sith Lord, assim, tem N coisas surgindo, porque ele não falou nada, e ele até agora tá segurando, as pessoas perguntam, e ele fala, tem um motivo pra ele não aparecer e pronto. Vamos falar justamente sobre isso agora. O que vocês acham a respeito do que foi mostrado? A gente não tem muitas informações, mas dá pra sim deduzir muitas coisas pelos trailers, a respeito desse detalhe da força, ela está inerte, ela está dormindo há muito tempo pra ela poder despertar. É aí que eu acho que, meu ponto de vista, o Luke ele não pode ser um Lord Sith, porque se ele for um Lord Sith, a força vai continuar adormecida. Ele é o grande responsável, só sobrou ele de Jedi agora. Ele é o grande responsável pelo despertar da força, pela força novamente voltar, por recrutar Jedi, por treinar Jedi. Só pra fazer um paralelo com o que você tá falando, eu não acredito que ele é um Lord Sith, porque aparece no final do Retorno de Jedi, ele, eu sou um Jedi. E depois daquilo ele não teria virado um Sith. Mas o Sith também tem a força, não? Sim. Mas usa o lado negro da força. E a gente tá. Eu acredito que o despertar da força do título do filme não tá querendo dizer o lado negro da força. Eu acho que tá querendo dizer o lado bom da força. Mas eu vou mais pro lado do Leandro nesse caso, sabia? Eu acho que, se você parar pra pensar, você teve 6 filmes em que você vê uma construção de um que escolheu o lado negro. E depois, nos últimos 3 especificamente, o filho dele lutando contra esse. No final ele fala: eu sou um Jedi. Se você começa um novo filme agora, mesmo que sejam anos depois, com ele sendo um Lord Sith, você fala, ok, aqueles 6 filmes foram pra nada. É, com relação a esse assunto, o que eu penso é, independente dele ser um Sith ou um Jedi, a grande questão de Star Wars sempre foi a questão do equilíbrio da força. Então, independente dele ser um Sith ou um Jedi, acho que o J.J. deve explorar isso no início do filme pra contar o motivo da força estar inerte, mas a partir do momento que um dos lados, seja o lado negro ou o lado da luz, se levante, o outro naturalmente vai se levantar para manter esse equilíbrio. Eu acho que o fato do Luke se levantar para tentar treinar Jedi, isso naturalmente vai despertar o lado oposto, e eu acho que é aí que a trama vai começar a se desenrolar. Pô, eu pessoalmente acho meio besta que de repente surja um vilão no meio do nada, que aparentemente é o personagem do Andy Serkis, que vai ser um Imperador X, ou alguém X, que vai treinar o tal do vilão, né, que é o cara com a cruzinha lá. O Kylo Ren. Aí existe boatos de que o Kylo Ren vai morrer, e aí um cara que vai ser levado pro lado do mal, que é o protagonista, o novo Han Solo, que é o personagem do Paul Dameron, que ele é o piloto, né, de uma X-Wing. Acho meio esquisito que do nada surja um vilão. Deveria ser o Luke ainda, acho que deveria ser o Luke. A gente conhece o Luke, a gente entende que esse balanceamento da força é um... Ele tá lutando contra isso, porque ele tá isolado, né, ele foge da família na história. Mas essa luta terminou no Retorno de Jedi, quando o Imperador fala, ceda ao lado negro, ele, não, eu sou um Jedi. Ali acabou a luta. Tudo bem, mas então, a força continuou com o Luke. Só que a força do bem, é isso? Sim. Então, mas aí ele tem que treinar alguém pra ser o Padawan dele. Ele ficou 30 anos sem ter nenhum Padawan, ou o tal do Padawan é o tal do personagem lá do John Boyega, lá, o Finn. Mas a gente tem a mesma estrutura do episódio 4 nesse filme, em que a gente tem, quem é você? Eu sou uma ninguém. A Rey diz no início do trailer. Ela é uma ninguém no meio do deserto, assim como o Luke era. O Luke encontrou um ermitão que possuía força, Obi-Wan. O Luke vai ser esse ermitão que vai treinar a Rey. Por isso que o Luke não é um Sith. Vai ter que ser uma desculpa muito bem formada e que vai, ao mesmo tempo em que vai criar um deslumbre no público, vai criar a revolta do público, o Luke ser o Sith. Mas esse é um ponto. O Kylo Ren, isso é uma coisa que eu ainda não entendi. Ele tem algum poder? Ele consegue acessar a força? A gente tem teorias de que o Kylo Ren é irmão da Rey, né? Mas dizem que uma das teorias fala que os dois são filhos do Han e da Leia, mas foram separados quando pequeno. A minha dúvida é com relação especificamente ao Kylo Ren, porque se ele acessa a força, mesmo que seja o lado negro, sempre tem essa conversa de ter que ter um mestre e um padawan da vida. Isso. Então ele teria que ter um mestre. Que seria o personagem do Andy Serkis. Ou seria o Luke. E aí a gente volta pro ramo das especulações que o trailer tá lançando a gente. Mas ainda tem algumas situações, né? Por exemplo, qual é o papel do Han Solo? Ele é simplesmente o cara que vai resgatar a Rey? E qual é o papel da Leia, que agora ela é uma general? Ela é a líder dos rebeldes? Como assim rebeldes? Ela é a imperatriz da galáxia, mas ela vive no buraco? Mesmo essa coisa desse novo império que não usa a força, ou não acredita, ou se a força tá inerte e ninguém mais fala sobre ela, eu não consegui ainda relacionar. Esse Kylo Ren, ele não tem nenhuma relação com o império. Ou ele faz talvez parte não. Do império. É. Mas então, mas vamos, como o Sérgio mesmo pontuou, se o império acabou, teoricamente, né, existem duas versões de O Retorno de Jedi. A versão original, que não mostra uma festa intergaláctica, uma comemoração intergaláctica, uma comemoração isolada, e tem a versão nova, toda remasterizada, cheia de efeitos visuais, que mostra uma comemoração interplanetária, né? Inclusive em Coruscant, que é o capital da República, que teoricamente era onde o Imperador vivia. Coruscant. É Coruscant, né? Então suponho eu que na verdade o filme seja baseado na versão original. Então a comemoração foi isolada, o Império ainda tinha algumas ramificações. Essas ramificações, ao longo do tempo, elas foram crescendo. Ou não. Ou talvez os Stormtroopers funcionem como a PM. E a Leia seja o Alckmin, entendeu? Ai, que horror. Tá faltando água no universo, é isso? Não, de alguma forma. E de repente esse monte de Stormtroopers, eles começam a ficar rebeldes, entendeu? Porque eles têm que fazer alguma coisa. Eles foram treinados pra ser soldados, eles nasceram pra isso. Suas comparações são as piores, mas sim, acho que é isso. Esse império, na verdade, ele tem um nome, né? Eles não estão chamando de Nova Ordem. É Nova Ordem. É, o nome é esse agora, não é? Como se fosse então, um novo império. E é liderado pela personagem da Leia? X? É isso? Não, não sei, sinceramente não. É liderado por X. Vamos então finalizar, pessoal? Uma rodada das expectativas de vocês para os filmes, começando por Carlos, o Homem dos Dados. Olha, a minha expectativa é extremamente alta, porque na verdade eu gosto muito do J.J. Abrams, eu acho que ele domina bastante a direção, a condução da fotografia, da trilha sonora. Ele é tipo um Spielberg. O Spielberg é um cara que ele manda, ele não faz, né? Então todas aquelas fotografias incríveis do Spielberg são todas de outra pessoa. Só que aparentemente ele não tem um olhar único. O J.J. Abrams, você percebe que os filmes dele têm todo um olhar bem parecido. Uma fotografia parecida, uma trilha sonora que entra naquele jeito dele, muito mais específico. Então acho que a expectativa pra mim é bastante alta. Eu acho que o filme vai ser muito legal, vai surpreender bastante. E você, Diego, que por enquanto entre todos nós aqui é quem mais entende de paternidade, quem você acha que é o pai da Rey? Difícil dar uma opinião agora, eu vou muretar, vou ficar em cima do muro, não vou dar minha opinião agora, eu quero ver o filme. A minha expectativa pra esse filme é muito alta, assim como a do Carlos também. Espero ver muita cena fazendo referência a filmes antigos, aquela cena que o pessoal no cinema vai dar aquele suspiro, ah, nossa, lembra do episódio tal, fizeram a mesma coisa, e torço muito para que seja um retorno muito positivo e para povoar aí o nosso final de ano com grandes produções, como já é de costume desde de tempos mais primórdios aí, quando começou essa moda de ter sempre um grande filme no final do ano. Eu acho que Star Wars vai fazer jus aí para nos dar três finais de anos dignos. E você, Juliano, que tem duas cadelinhas, você acha que o Chewbacca vai morrer? Pelo menos latir ele não vai, mas se ele vai morrer, eu não sei. Eu diria o seguinte, eu não sou o maior fã de Star Wars. Gosto, reconheço toda a importância dele, mas não sou o maior fã. Mas eu gostei muito do que eu vi até agora. E digo até mais, esse último trailer ele é muito legal, mas os dois teasers que vieram antes mexeram até mais comigo. Aquela cena que aparece, acho que no primeiro teaser, que era uma X-Wing e um Destroyer caídos no planeta, lá embaixo de terra e tudo mais. E aquela outra cena final do Han falando, Chewie, you are home. É muito legal de ver como tudo aquilo que o Carlos falou com relação ao JJ, concordo plenamente, mas é legal de ver que, além de tudo isso, o cara é um fã. Então ele tá fazendo aquilo, provavelmente, como ele imaginou que continuaria essa história. Quando ele assistiu e ele queria continuar de alguma forma isso, ele tá colocando tudo isso de verdade. Então tem coisas que nós não falamos, mas tem a tal da personagem da Lupita, que talvez seja um novo Yoda na história, que vai aparecer. A Rey ser meio que uma scavenger no deserto, mais ou menos como tinha o Luke também no quarto filme, no episódio 4. Enfim, não sei, mas de novo, voltando àqueles dois primeiros teasers, a trilha e o clima são Star Wars. Então eu tenho uma expectativa muito boa pra esse filme. E aí vamos ver como é que sai daí a trama pra poder pensar no 8 e 9. Pra finalizar, o nosso querido Sérgio Minduim, o que você acha aí a respeito do retorno dos antigos personagens, Sérgio? Sua expectativa para a presença deles é alta? Com certeza, altíssima, porque são personagens icônicos de quem gosta de cinema, né, e de quem gosta de ficção científica, que é o grande marco que Star Wars é para o cinema, né? Ficção científica. Então, com certeza, rever esses personagens novamente nas telas, trazendo à vida toda a nossa imaginação do que teria acontecido com eles depois de O Retorno de Jedi, vai ser fantástico. Tanto que o meu ingresso já está comprado desde o dia que iniciou a pré-venda, e eu vou assistir no primeiro minuto da quinta-feira de domingo. E agora a gente vai recostar um pouco na poltrona e buscar ali com a mão direita embaixo daquela pilha de livros e revistas e DVDs e quadrinhos as nossas recomendações da poltrona. Carlos, qual é a sua recomendação aí para essa semana? Bom, tentando relacionar um pouco com Star Wars, como eu elogiei bastante o J.J. Abrams, eu acho que o trabalho dele na televisão, ele tentou levar um nível completamente diferente no cinema, então eu recomendo Star Trek, para ver o que ele fez com uma franquia tão amada, tão idolatrada e transformou numa coisa nova pra seguir pra frente. Tanto que agora vai ter o terceiro filme, vai ter uma série nova, e ele tá levando ele levou a um nível completamente. E mostra essa marca dele que eu tô falando, de questão de fotografia, de como lidar com roteiro, como criar uma nova história, como lidar com um elenco diferente. Ele falou que a pior coisa que aconteceu na vida dele até hoje foi escolher um novo elenco pra esse Star Wars. Mas vamos considerar que o elenco de Star Trek também não deve ter sido fácil de encontrar, apesar que os atores eram famosos ali, mas transformou Zachary Quinto, que era um cara que era só conhecido na televisão por uma série meia boca, levar ele a virar o Spock é uma coisa meio complexa, né? Então eu recomendo os dois Star Treks, o Star Trek de 2009, original, que mostra essa viagem no tempo maluca, incrível, né? E o Star Trek Além da Escuridão, que é a segunda parte, que ainda manteve o ritmo e levou até um nível diferente, usando várias referências e tal, e acho sensacional. Então quem quiser ter uma ideia do que ele é capaz, eu acho que é legal assistir esses dois filmes. Além dos outros filmes dele, obviamente, que mostram um pouquinho desse negócio de como trabalhar na narrativa. Super 8, por exemplo, super trabalha narrativa, né? Então é isso aí. E o Missão Impossível 3, pelo amor de Deus, é sensacional também. O engraçado é quando você fala trabalha narrativa e o estilo e a fotografia, você tá querendo falar de Lance Flair, né? E você, Diego, alguma recomendação para os nossos poltronetes nessa semana? Sim, a recomendação, eu fiquei pensando aqui, correlacionar com Star Wars, universo e tal, e lembrei de um livro que eu li há muito tempo atrás, de um brasileiro, que chama Batalha do Apocalipse, do Eduardo Spohr. Aí vocês vão me perguntar, meu Deus, o que tem a ver isso com Star Wars? Cara, não sei, me veio na cabeça agora, lembrei da capa do livro, do anjo Ablon com uma espada na mão, lembrei do sabre de luz, lembrei que o Eduardo também cria uma realidade muito próxima à nossa, mas num universo que talvez não seja o nosso, não sei, não deixa claro isso no livro, mas acho que é uma boa pedida aí, valorizar a nossa literatura nacional, é um bom livro aí pra quem gosta dessa moda que o Dan Brown fortaleceu muito nos últimos dias aí, de brincar um pouco com a escritura antiga da Bíblia e traçar uma nova história pra uma nova versão aí do que é essa história do cristianismo. E você, Juliano, alguma dica aí pros nossos poltronistas? Bom, a minha dica vai ser bem simples e bem direto. acaba de ser lançado aqui no Brasil, inclusive, o livro Star Wars Marcas da Guerra. O autor é Chuck Wendig. E a ideia é criar uma trilogia para contar exatamente a história desse ato que vai ter entre o episódio 6 e o episódio 7. O que, que aconteceu para chegarmos ao que vai ser esse novo filme? É só o primeiro livro, então, obviamente, a gente não vai saber toda a história antes de começar o filme. Mas é interessante para já entrar no clima. E eu fiquei curioso para saber exatamente o que eles vão encaixar. E o título é sugestivo, Marcas da Guerra. Você pensar que o episódio 6 termina exatamente com o final, entre aspas, de uma guerra. E como que eles chegaram a esse ponto de, aparentemente, o início de uma nova, de algum novo conflito. É, o nome em inglês, inclusive, desse livro é Aftermath. Que é um termo usado para resultados, né? De fato, Marcas da Guerra. Então, finalmente, nós tivemos uma tradução ótima aí. Sim, sim. Não foi Star Wars Aftermath, conta pós. Verdade. E você, Minduim, qual é a recomendação que você tem essa semana para os nossos poltroneiros, que você acha que eles devem consumir? Bem, falando do universo Star Wars, eu deixo a minha recomendação de livros A Princesinha do Vader e Darth Vader e Filho. Nossa, que incrível isso. Eu vi na livraria e eu preciso comprar isso para o bebê que está vindo. É, pra quem é fã da série, com certeza vai dar muita risada, porque seria a imaginação de como teria sido se o Darth Vader tivesse criado a Princesa Leia e o Luke, e eles crianças, e é muito engraçado, dá pra dar altas risadas, porque na verdade tem cenas da Leia saindo com o Han, do Luke brigando na Academia Jedi. É um barato, vale a pena dar atenção pra esses dois livros, A Princesinha do Vader e Darth Vader e Filho. Bem, então pra finalizar eu vou deixar aqui a minha dica. Eu que jogo muito videogame poderia falar: olha galera, tá chegando o Battlefront 3. Mas eu joguei o beta e eu não sou tão fã de jogos de tiro, principalmente nesse estilo do Battlefront. Eu não sou treinado pra ser um expert que nem a maioria da galera. Eu morro muito e isso me incomoda. Em vez de dar a dica de um bom jogo, mas que não me agrada muito, eu vou dar a dica de um bom jogo que me agrada muito, que vai sair agora pro PlayStation 4 e pro PS Vita, que é o Star Wars do Super Nintendo. Ele até vai receber alguns upgrades aí. É um jogo com bom desafio, side-scrolling contando a história do primeiro filme. E é incrível como um jogo 2D tem uma imersão tão boa naquele universo. Então fica aí a minha recomendação. E agora chegou a hora de você se levantar da poltrona e ir curtir a vida. Um abraço e até o próximo programa. Sabe o que você podia fazer pra encerrar também? Podia falar, porque tem a cena agora que ficou famosa nesse último trailer, você podia falar assim: e agora, se alguém te perguntar se é verdade que a Liga da Poltrona voltou, pergunta pro Han Solo, ele vai te falar que é tudo verdade. E agora, acabamos o programa. Nossa! Bom. Caraca, velho! Acuinou, seu chamei. Bandeirantes. Se a gente tivesse aberto, acho que tinha iluminado o quarto.